conselho do Léo Max, que é pro seu bem, viu? Segura os meninos! Portal do Arrocha. Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do B, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vai saber. E ela tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela, faz o passe. Porque se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, ela lembra de mim. Se for fazer amor com ela, faz o passe. Porque se der tapa, ela lembra de mim. Puxão de cabelo, ela lembra de mim. Amizade. Basiquinho. Projeto com sofrência. Se quer um conselho, vaza que ainda tá em tempo. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, mas já vai sabendo que ela tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ela solta meu nome? Cabelo.